No início da noite de sábado, por volta de 20 horas, equipes da Polícia Militar estiveram na 6ª SDP para fazer a entrega de uma arma, uma pistola calibre 9mm de fabricação tcheca. Segundo informações, indivíduos estariam homiciados no Jardim Panorama, em uma construção abandonada, e estariam em posse de uma arma usada no primeiro homicídio do ano na região da Vila Iolanda, aqui em Foz do Iguaçu. Quando os policiais chegaram ao local, perceberam os indivíduos fugindo. Realizaram buscas, mas não lograram êxito na prisão de pelo menos dois procurados pela justiça e acusados de terem cometido mais um crime contra a vida. No local onde os bandidos estavam, foi encontrada uma pistola tcheca calibre 9mm marca CZ modelo 75B. 17 cartuchos intactos estavam no carregador da arma, como explica o sargento da Polícia Militar, que fez a condução da arma à 6ª SDP. Pois bem, a equipe tinha informação que havia dois cidadãos homiciados num prédio abandonado no Jardim Tarubá aí, em posse dessa arma aí que possivelmente foi usada no início do ano aí, nos primeiros homicídios do ano aí. Posse da informação, chegamos no ambiente lá abandonado, foi localizada apenas a pistola, os suspeitos invadiram-se, né? Não estavam mais no local. Há nomes apontados para esses dois indivíduos, né, sargento? Há nomes apontados, mas cabe a investigação aí, nós não sabemos o nome dessas pessoas aí. A arma pronta para uso, 17 munições intactas. É, uma pistola 9mm, fabricante CZ aí com 17 tiros intactos, pronto para usar. Uma arma eficiente. Eficiente. Foi encontrado que região essa arma, sabe? Um prédio abandonado aí no Jardim Panorama, aí no bairro Jardim Panorama. O sargento Matias também disse que a arma apreendida deverá ser submetida à perícia e o laudo oferecido à Delegacia de Homicídios para um confronto balístico. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.